o município de Oliveira do Hospital com a ADI. Este Natal investe fortemente no apelo às compras no comércio local. Temos 30 prémios para distribuir. Temos 185 estabelecimentos comerciais aderentes ao Faça Compras no comércio local. Temos 30 vales de compras para distribuir. Temos 50 montras a concurso, no concurso de montras, e temos 5 prémios para distribuir para as 5 montras que forem identificadas como aquelas que são as mais bonitas, esteticamente mais bem preparadas. Também vos queremos dizer que há aqui uma resposta positiva do comércio local. Do ano passado foram 173 estabelecimentos comerciais aderentes, este ano temos 185 que aderiram a este Faça Compras no Comércio Tradicional da Oliveira do Hospital. O apelo que deixamos é um sentimento de pertença à Oliveira do Hospital, é aquilo que dizia o spot, valorize a sua terra, faça compras no comércio local,